noite. Benfica, Braga e Sporting venceram na 8ª jornada da Primeira Liga de Futebol. O último a conseguir o triunfo foi mesmo o emblema encarnado. Os campeões nacionais ganharam esta noite no Estádio Algarve por 1-0 ao Portimonense. Javi Garcia marcou o único gol do encontro aos 49 minutos, entre várias oportunidades que o Benfica teve. O Sporting garantiu também hoje o regresso às vitórias no campeonato, bateu o Rio Ave por 1-0. Os vilacondenses até criaram mais perigo ao longo da maioria do encontro, em Alvalade, mas nos últimos 10 minutos os da casa enviaram 3 bolas ao ferro e a Bela, aos 88 minutos, apenas a 1 do final, deu triunfo ao Sporting. O Sporting de Braga venceu o Olhanense ontem por 3-1 no estádio AXA. Mossoró aos 49, Lima aos 57 e 73 marcaram os golos barcarenses. Maurício aos 41 apontou o tento da formação Algarvi, um triunfo que permitiu ao Braga subir na tabela, isto porque o Guimarães foi derrotado contra o Setúbal. Vamos aos resultados ainda incompletos. Ontem, Académica 2, Nacional 1, Paços Ferreira 1, Beira-Mar 1, Vitória de Setúbal 2, Vitória Guimarães 1, Sporting Braga 3, Olhanense 1. Hoje, Marítimo 1, Naval 1º Maio 0, Sporting 1, Rio Ave 0, Portimonense 0, Benfica 1. O líder do campeonato, o Porto, recebe amanhã a União Leiria às 8h15 da noite. Apesar de ainda não ter jogado, o líder continua a ser o Porto, com 19 pontos. Benfica tem 15, Académica 14, tantos como o Sporting de Braga. Guimarães, Olhanense, Sporting e Vitória de Setúbal têm 12 pontos. De recordar que todas estas 7 equipas têm mais um jogo realizado em relação ao Futebol Clube do Porto. Na segunda liga, destaque para o encontro desta manhã em que o líder Gil Vicente empatou em casa com o recém-promovido Arouca, a uma bola. Resultados completos, ontem Oliveirense 1, Friamundo 1, Penafiel 1, Trofense 1, Belenenses 0, Leixões 0. Hoje, na jornada dos empates, Gil Vicente 1, Arouca 1, Varzim 1, Desportivas Aves 1, Fátima 2, Estoril Praia 2, Sporting da Covilhã 0, Feirense 3 e Moreirense 1, Santa Clara 0. Na frente está o Gil Vicente com 11 pontos. Feirense e Moreirense têm 9. Estoril e Penafiel têm 8 pontos cada. Lá por fora, o português Cristiano Ronaldo esteve ontem em evidência na goleada do líder Real Madrid ao Racing Santander por 6-1. O português apontou 4 dos 6 golos da equipa orientada por José Mourinho, um feito inédito para o avançado formado no Sporting. Lionel Messi foi o autor dos 2 golos da vitória do Barcelona no recinto do Saragossa por 2-0. Surpresa em Valência, perdeu em casa por 2-1 contra o Mallorca. O Villarreal ganhou o Atlético de Madrid por 2-0 e continua no segundo lugar com 19 pontos, os mesmos que o Barcelona. Ambas as equipas estão 1 ponto atrás, o Real Madrid tem 20 pontos. Inglaterra, o Chelsea, contou com o regresso do defesa português Bozinga ao 11 titular. Recebeu e bateu ontem o Wolverhampton por 2-0 e é agora um líder ainda mais destacado, isto porque hoje o Manchester City perdeu em casa com o Arsenal por 3-0. O Manchester United foi ganhar 2-1 ao Stoke City, o Chelsea é líder com 22 pontos, Arsenal, Manchester United e Manchester City têm 17. Em Itália, outro líder ainda mais reforçado, o Lazio. O Lazio ganhou por 2-1 ao Cagliari e beneficiou do empate em casa do Inter contra a Sampdoria, uma bola. O AC Milan só joga amanhã, às 8h15 da noite, no terreno do Nápoles. Lazio tem 19 pontos, Inter 15, Milão 14, com menos um jogo realizado. No rescaldo da semana europeia, o Futebol Clube do Porto venceu na quinta-feira o Beşiktaş por 3-1 na Turquia. Em jogo a contar para o grupo L da Liga Europa, Falcão aos 26 minutos e 1 aos 59-77, materializaram um triunfo em Istambul. O Beşiktaş reduziu já no período de compensações por Bobo aos 92 minutos, numa altura em que o Porto estava já reduzido a 9 jogadores. Michael foi expulso ainda na primeira parte e Fernando, já no final do encontro, também veio mais cedo para os balneários. O triunfo garante aos dragões o pleno de 9 pontos, contra 6 dos turcos. O Rapid Viena, que foi ganhar ao CSKA de Sófia por 2-0, tem 3 pontos. Os búlgaros são últimos, ainda não pontuaram. No grupo C, também da Liga Europa, o Sporting colocou-se também muito próximo dos 16avos de final da prova, ao golear por 5-1 na recepção aos belgas do Gent. Em Alvalade, ao intervalo já havia 4-1, gols de Diogo Salomão aos 6 minutos, Liesen aos 13:27 e Maniche aos 37, tendo o Wills reduzido para o Gent aos 16. Na segunda parte, Elder Postiga fechou a contagem aos 60 minutos. O Sporting é a equipa com mais gols marcados na competição.

a Rússia no dia seguinte e a Estónia no dia 12. Os quartos de final decorrem em Viena e em Karlovy Vary e as meias finais e final na capital austríaca, Viena. Portanto, recapitulando, o grupo B tem Portugal, República Checa, Rússia e Estónia. A seleção de futsal foi eliminada no torneio internacional Grand Prix nos quartos de final. Na prova que decorreu em Anápolis, no Brasil, Portugal perdeu frente à Espanha no jogo dos quartos de final. A equipa portuguesa sem Cardinal e Ricardinho criou muitas dificuldades aos espanhóis, mas não conseguiu evitar o 3-1 final. Já hoje, a Espanha conquistou o torneio, bateu na final o anfitrião Brasil e terminou assim com a sequência dos brasileiros de 163 jogos consecutivos sempre a vencer em jogos oficiais de futsal. Essa sequência terminou hoje, a Espanha ganhou por 2-1. Rafa Urzin abriu o marcador aos 6 minutos. Os europeus, os espanhóis, dobraram a vantagem quando Ortiz marcou aos 16. Aos 27 minutos, Fernandinho reduziu para o Brasil, mas foi o máximo que a equipa campeã mundial conseguiu fazer. A Espanha conquistou assim o 6º Grand Prix de futsal. Miguel Oliveira é vice-campeão europeu de motociclismo em 125 cm cúbicos. O piloto português fica hoje atrás do espanhol Maverick Viñales, que sagrou campeão no circuito de Albacete, em Espanha. O jovem português, de apenas 15 anos, partiu da pole position, mas o mau arranque fez-lhe descer para a terceira posição. Bastou, no entanto, uma volta para o português recuperar a liderança, que acabaria por perder a meio da prova quando foi ultrapassado por Viñales. Miguel Oliveira ainda tentou pressionar o adversário, mas nunca conseguiu posição para tentar a ultrapassagem. Acabou a apenas meio segundo do vencedor. Na terceira posição ficou Alex Rins, a mais de 17 segundos do espanhol. No handball, sem competição nacional masculina, a seleção nacional está a preparar o embate contra a Eslovénia, houve lugar para competições europeias no setor feminino. O Gilianes garantiu ontem a passagem à terceira ronda da Taça HF, ou voltar a vencer tangencialmente as italianas do Avel Terama por 30-29 em Lagos. A formação portuguesa que realizou os dois jogos referentes à segunda eliminatória com as transalpinas em Lagos já tinha derrotado anteontem, na sexta-feira, a equipa italiana por 10 gols de diferença, 31-21. Na Taça das Taças, a Madeira Sá também segue em frente, venceu os Trovolos do Chipre por 33-26. Na primeira mão, o Madeira Sá já tinha ganho em casa a equipa cipriota por 30-19. Quem ficou pelo caminho foi o Colégio João de Barros, também na Taça EHF. Perdeu com o HAC Handball por 29-19 em jogo da segunda mão disputado no Havre, em França. O Colégio João de Barros já tinha perdido o primeiro jogo, também em França, por 3 gols, 24-21. Basquetebol, após duas jornadas, apenas duas equipas conseguiram dois triunfos em outros tantos jogos. Isto porque hoje, no grande jogo desta jornada, o Vitória Guimarães ganhou ao Benfica por 76-71. Resultados completos, ontem Cabo Madeira 97, Sampaense 58, Oberense 77, Barreirense 76, Inliabum 63, Penafiense 75, Académica 63, Ginásio Figueirense 75, exatamente o mesmo resultado, Lusitânia 57, Porto 90 e hoje Vitória Guimarães 76, Benfica 71. Porto e Ginásio estão na frente com 4 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. No Hockey Patins, as 3 equipas da frente continuam invictas. O Oliveirense ganhou por 3-1 à Juventude de Viana, o Futebol Clube do Porto foi ganhar a Câmara por 2-0 e o Benfica conseguiu uma goleada 7-1 ao Limianos na Luz. Resultados completos, já na quarta-feira, Vão Longo 2, Hockey de Barcelos 3. Ontem, Oliveirense 3, Juventude Viana 1, Tomar 3, Física 1, Câmara 0, Porto 2, Benfica 7, Limianos 1, Porto Santo e Hockey de Braga empataram a 4 bolas, Candelária 5, Académica de Espinho 3. Já hoje, Cascais e Compilhares empataram a 3 bolas. Benfica, Porto e Oliveirense têm 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. Candelária aparece no quarto lugar, 9 pontos. No é bom. Castelo da Maia e Vitória de Guimarães voltaram a vencer. O Guimarães ganhou por 3-0 ao Vila Condense, facilmente, mas o Castelo da Maia teve dificuldades para bater o Fonte Bastardo, 3-2. Resultados completos. Ontem, Benfica 3, Académica de Espinho 0, Vitória Guimarães 3, Vila Condense 0, Esmoriz 3, Machico 0, Castelo da Maia 3, Fonte Bastardo 2, Leixões 3, Clube Capa 2 e hoje Sporting de Espinho 3, Machico 0. Vitória Guimarães está na frente com 11 pontos. Sporting de Espinho, Castelo da Maia e Fonte Bastardo têm 10. Rui Silva e Jéssica Augusto ganharam hoje a 30ª edição da Corrida do Tejo. Entre cerca de 10 mil praticantes da corrida, o atleta do Sporting liderou sempre a prova e isolou-se ao 8º quilómetro. Terminou em 29 minutos e 13 segundos, 10 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, Ricardo Mateus, que havia ultrapassado um Luís Pinto perto da meta. Luís Pinto fechou o pódio. No setor feminino, Jéssica Augusto concluiu o percurso em 33 minutos e 27 segundos, mais de 1 minuto de vantagem sobre Sandra Teixeira, enquanto Daniela Cunha completou o pódio. Vanessa Fernandes, que regressou recentemente aos treinos, ficou no 4º lugar. Sebastiano Loeb garantiu mais uma vitória no Mundial de Rallys. O francês ganhou hoje o Rally da Catalunha, deixou Peter Solberg no segundo posto e o seu colega de equipa Dani Sor no último lugar do pódio. Com este triunfo, Loeb conseguiu alcançar a 6ª vitória no evento espanhol. O piloto Citroën, já virtual campeão do mundo, manteve sempre o ritmo fortíssimo, alcançou mais um resultado importante para o seu vasto currículo, soma agora 61 triunfos na categoria rainha do Mundial de Rallys. Na classificação geral, Loeb tem 251 pontos, Ogier 167 e Arimati Latvala 156. Fernando Alonso conquistou esta madrugada, já esta manhã, o Grande Prémio da Coreia do Sul e é o novo líder da geral da Fórmula 1. Uma corrida atribulada que tinha contado com a pole position de Sebastian Vettel e com Mark Webber no segundo lugar, mas o Webber ocupava o segundo posto na 19ª volta, mas perdeu o controlo no seu mono lugar numa curva e danificou a suspensão dianteira esquerda. Abandonou de imediato a prova. Já com todos os pilotos e com a obrigatória mudança de pneus efetuada e com menos de 20 voltas para o final, Alonso procurou forçar o andamento, tentou pressionar Vettel, mas o jovem alemão não cometeu erros até que o motor cedeu. Segundo o carro da Red Bull a desistir da prova. Assim, Fernando Alonso ganhou, Lewis Hamilton ficou em segundo lugar e o brasileiro Felipe Massa fechou o pódio. Jason Button não foi além da 12ª posição e ficou assim praticamente sem hipóteses de renovar o título mundial. Michael Schumacher foi 4º, Robert Kubica 5º, 6º foi Lewis e 7º Barrichello, 8º Kobayashi, 9º Nick Heidfeld e Nico Hülkenberg foi 10º e fechou a lista dos pilotos que pontuaram. Na classificação geral, Alonso é agora primeiro com 231 pontos, Mark Webber tem 220, menos 11, menos 21 tem Lewis Hamilton, 210, Sebastian Vettel tem menos 25, precisamente os pontos que valem uma vitória numa corrida, está no 4º lugar Sebastian Vettel, quando hoje poderia ter assumido a liderança da geral, 206 pontos, Jason Button tem 189, está no 5º posto. Nos construtores, a Red Bull continua na frente, 426 pontos, apesar dos desaires de hoje. A McLaren tem 399, a Ferrari 374. A 7 de novembro disputa-se a penúltima prova do Mundial, o Grande Prémio do Brasil. As 4 rodas a fecharem a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!